Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Fizeroso que tá. Olá. É Fandrinho de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, olha só, temos novidades aqui. Temos algumas novidades, na verdade, né? Primeiro que a gente já falou bastante lá sobre aquela situação da Microsoft, da Blizzard, da Activision e Sony, etc. Aparentemente foi resolvido, né, Felipe? Aparentemente, né? Quase. O processo que o FTC, que é o órgão lá, regulador dos Estados Unidos, tinha movido contra, não exatamente a aquisição, mas contra uma janela de aquisição, foi negado, né, pelo Tribunal dos Estados Unidos. Então, a Microsoft pode tentar concluir até o dia 15 de julho, né? Então, assim, porque a gente tá gravando isso antes desse programa sair, então pode ser que já tenha tudo resolvido, mas esse empecilho foi vencido pela Microsoft contra o órgão dos Estados Unidos aí. Nossa, toma essa, Sony! As burocracias ainda estão acontecendo aí, né? Chora, Sony. Por que choras, Bruno? Bruno tá triste aí. Bruno sonista aqui. Estaria triste porque o... Você tá meio abatido. Sonista. Você tá com a voz meio abatida. Petinha pra baixo, petinha pra baixo. Pessoal da Sony... Da Sony não, pessoal da FTC, uns advogados mal preparados e o especialista dele... Aí, tá triste. Lógico que argumentação especulativa não vai sustentar em júri, gente. Argumentação de podcast total, hein, Bruno? Fraquíssimo. Eu acho que a tendência é que... Para, mano. É óbvio que esse recurso ia cair fácil, né? Qualquer julgamento sério... Você não tem como levar argumento especulativo, cara. Tudo a... Você não pode julgar uma coisa, eu acho, que o especialista acha que, indica que, sabe? Parece o Monark, pô. Tinha umas paradas que pareciam o Monark. Porque a gente... Pode ser que daqui 5 anos vai se tornar o monopólio da Microsoft. O cara não traz um estudo, uma parada concreta, tá ligado? Muito triste, muito triste. A Sony tá chorando, tá triste. Agora vai ter... World of Warcraft no Game Pass. Nossa, você viu o argumento do Minecraft, coisa mais Bruno? Você viu o argumento? Eles falam, mas a Microsoft comprou o Minecraft aí, ó. Aí a Microsoft, show, e continuou saindo pra tudo. Aí o cara, então, né? Ih, rapaz. Só que agora tem minha loginha, né? Parecia aquele meme do Fred na Copa, a galera avisando que o Neymar machucou, tá ligado? Ih, rapaz. Você me pegou então, caralho. Achei que eu tava dando uma puta cartada aqui na discussão. É foda, existem argumentos tão bons pra ser contra essa parada, de fato. Não. Sim. Mas foi tão mal defendido que... Foi, cara. Paciência. Outra novidade aí foi o FC24, né? Do jogo de futebol da EA Sports FC24. Nome ruim, hein? Bem ruim, porque ele confunde com outro produto da própria EA, que é o EA Sports e UFC. Tipo, aí vai ficar EA Sports FC... Pro futebol e UFC pro jogo de luta, mano. É porque, na real, a EA chama o UFC por número, né? O UFC que vai sair no que vem vai ser o UFC 5. Então, na cabeça deles, não deve confundir tanto assim, mas... E não deveria nem ser FC. A EA é uma empresa que é americana? Não vem com essas ideias, não, jogador. Soccer, podia ser SC. Não, podia ser Soccer Team. EA Sports Soccer Team. Não, mano, vai tomar. Nós somos no bônus, vai tomar no cu. Que porra de soccer, mano. Que palavra. Soccer, mano. O soccer é sucesso, mano. Sucesso. Soccer é foda. Tem 40 anos que os caras estão tentando fazer um campeonato minimamente digno lá e não qualquer Zé Ruela do Brasil, é da Série C. O problema C, é o nome? É por causa do nome? É o nome que tá dando errado, não dá pra... O problema é os Estados Unidos como um todo, esse país imperialista maldito. Eles querem mandar no nome futebol, porque acho que pra eles o futebol é o futebol americano, né? Que é um esporte que... Com a mão. Em 1% do tempo você tá usando o pé. Exatamente. Foot, né? Os caras não tão ligados na etimologia da palavra, né? E um negócio que a gente já falou várias vezes, que é um dos vários esportes que o campeão do mundo só jogou 20 vezes contra os times dos Estados Unidos. É difícil. Exatamente, mas saiu aí um trailer, né, e aquela imagem inacreditável. O trailer é honesto, os bonecos, quando você começa a olhar na fuça deles, estão estranhos pra caralho. Eles fizeram um teaser, né, que não é... É um trailer, né, mas é porque não tem gameplay nem nada, né, bem cinemático, né. Tanto nele quanto no que vai ser, segundo eles, a capa da Ultimate Edition, os jogadores estão irreconhecíveis, assim, parece que foi feito por inteligência artificial, tá ligado? Um bagulho muito estranho, mano. E não foi uma boa primeira recepção pra esse jogo que tá, como a gente falou, saindo da licença da FIFA, né? Não que isso... Acho difícil que isso fosse mudar o jogo em si, né? É, acho que não. Vai ser a mesma ladainha, o 23 um pouquinho melhorado. Exato, mas com o material de divulgação foi um primeiro passo horrível, assim, né? Aqueles colocando com muita força o futebol feminino também, né, no trailer, né? É, principalmente também porque a gente tá na época da Copa do Mundo Feminino, né? Então é um momento mais do que propício pra poder... Mas aparece um monte de jogador, aparece tipo o Ronaldinho. Tá aparecendo o Xande de Pilares na capa. O David Beckham, o Zidane, o Pirlo. Então, esse rolê Pirlo de trazer nego antigo, né? E é legal que dá pra você reconhecer o jogador da época, né? É o Zidane da Juventus ali. Sim, exato. Não é o Zidane do Real Madrid, é o Zidane da Juventus. Ah, é maneiro, né? A ideia é legal, mas a gente tem que ver como é que vai ser, né? Esse primeiro FIFA sem ser FIFA. É, eu acho que não vai mudar muita coisa que é mais bom trocar aqui o... E FIFA.png pelo EAFC.png, tá ligado? No menu, Felipe, né? E as licenças? Aparentemente a EA tá com as licenças aí da turma, né? Os jogadores todos reais. Mesmo, aí, né? Não muda nada, né? Isso não mudou. A única licença que ela perdeu foi da FIFA, né? Ou seja, ela não vai poder... É, licencia a Liga, né? Vai lá com a Liga One, licencia a Liga One. É, isso varia de país pra país, como é que funciona, né? É inclusive por isso que a gente não tem a licença do Brasil lá. Exato. Porque a gente não tem uma união aqui igual tem nos outros países. Inclusive, existem licenças diferentes para jogador e para clube, para liga, né? Isso tudo depende. Por exemplo, para jogador, a licença principal é da FIFPro, que é a Federação Internacional de Jogadores de Futebol, né? No caso das ligas, aí vai ter que ser liga a liga. E tem liga que o clube em si consegue negociar a sua licença separado da liga, sabe? É por isso que, por exemplo, algumas ligas não tem alguns times faltando, sacou? Uhum. Isso acontece às vezes, mas isso é sempre questão burocrática mesmo. E o Brasil tem esse problema porque a gente não tem uma liga organizada nesse sentido para licenciamento desse tipo de direito, né? O que é foda porque, cara, era muito legal quando tinha os times brasileiros com os elencos, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem hoje em dia no FIFA os times brasileiros com os clubes em si, né? Os clubes estão lá licenciados, mas nenhum dos jogadores estão licenciados, né? Profissionais do Brasil. Então eles inventam os jogadores agora das antigas lá, né? Até o FIFA, eu acho que foi 14 ou 15, que foi o último que teve os times do Brasil. Era bem legal, pô, você ter de fato os jogadores ali com os scouts certinhos e tal. Isso é foda. Infelizmente, não, até agora não tem nenhuma confirmação e parece que não vai ter mais uma vez, né? Mas eu acho que vai. Será que vai ter algum impacto grande em vendas, hein? Acho o pessoal difícil. Meio confundir assim, vai vender pra caralho igual. Até porque não vai ter um jogo FIFA de escopo igual concorrendo no momento, né? A FIFA não vai ter tempo hábil pra lançar um jogo nesse período. Já tem jogos sendo feitos com a licença FIFA, principalmente jogos pra mobile, né? Mas não tem nenhum jogo desse escopo sendo feito com o nome FIFA no momento, né? Então acho que não vai fazer nada, assim. Acho que a galera vai sacar, entendeu? O logo da EA é tão... Aparece tanto ali na capa e durante todos os anos ele apareceu tanto quanto o próprio logo da FIFA do lado, né? E a galera vai continuar chamando de FIFA durante um tempo, mesmo não sendo. Tanto que FIFA. Eles dão um destaque bizarro pro número, né, mano? Na divulgação. Exato, exatamente. É. Será que eles dão destaque pro FC24, pro pessoal pensar que é FIFA 24? FIFA Club, ó. Tipo assim, é uma forma de. Ah, a gente abreviou o nome, hein, gente? Não é mais FIFA, não. É um F aqui. É, se você pensar, há muito tempo o jogo já chama EA Sports FIFA há muito tempo. Então a parte maior do nome é EA Sports, tá ligado? Sim. O UFC ou o FIFA são pequenos, né? Então assim, acho que não vai mudar muito, não. Pra gente fechar aqui, falar que saíram as indicações, né, para o Emmy, que é o Oscar da TV/stream aí. E o nosso querido The Last of Us foi a segunda série com mais indicações da premiação, atrás apenas de Succession, que é uma das séries mais badaladas dos últimos anos aí. E The Last of Us, com sua primeira temporada, conseguiu nada menos do que 24 indicações. Tá bom pra você? É uma série que tem feito bastante Succession, né, Júlio? Caraca, muito bom. Isso é uma, eu não vi as indicações, isso é uma piada, porque o Succession também foi muito indicado. Foi o mais indicado. Ah, é? Acabei mais do que The Last of Us? Acabei de dizer aí, mano, pelo amor de Deus. Não vai estar na Disney Go. Literalmente foi essa informação que o João trouxe, mano. Caramba, eu falei que foi a segunda mais indicada atrás apenas de Succession, que tem 27 indicações, aí o The Last of Us tem 24. Deixa eu mudar completamente o assunto. Você assistiu esse Succession, Jandir? Eu assisti os primeiros episódios da primeira temporada apenas. Entendi, eu nunca vi a galera... A série já foi encerrada, né? Agora encerrou. Sim, acabou agora, né? É. Mas todo mundo que assiste diz que é maravilhosa, que é tudo mais. Eu só não consegui engrenar mesmo, mas o que eu vi, eu gostei da primeira temporada. Tanto ela, como eu tô vendo abrir aqui agora a lista dos indicados, essa da White Lotus, que também é da HBO, né? Que bizarro. Essa é maravilhosa. E HBO também é uma das mais indicadas, né? É. Que doideira, então, mano. White Lotus tem 23 indicações. As três séries com mais indicações do Emmy são da HBO, né? Caralho, 25, 24, 23, é isso? Ah, não, 27, 25. 27, 24, 23. Mas tem aí surpresa zero, né? Que a gente já falou isso várias vezes. HBO é qualidade sobre quantidade. Enquanto as outras ficam disparando um monte de tranqueira aí, a HBO faz menos, mas muito mais acertado, né? Pô, eu assisti aquela série nova do maluco do Euphoria. The Idol. Meu Deus, que bagulho horrível. Tá, é considerado das piores séries de todos os tempos, destruindo o argumento do Bruno aí, né? Nossa, exatamente. Eu não consegui passar do primeiro episódio, mano. Essa é a do The Weeknd? Exato. Exatamente. É, com a filha do Johnny Depp lá, Lily Rose Depp. Isso. Série do Sam... E que, pô, Sam Levinson, que é um cara que só tinha feito coisa muito boa, né? Sam Levinson é um incel descarado, né? Essa é a verdade. Pô, sério? Por quê? Jesus. É só assistir The Idol. Ah, eu vi o primeiro episódio e achei bizarro. Pô, ele fez um filme muito, muito, muito bom que chama Assassination Nation. Você já viu essa parada? É muito bom, assim. Surpreendentemente muito bom. Isso foi até antes do Euphoria. E Euphoria é bom pra caramba também, então eu não... Eu não sabia que ele ia fazer algo tão bizarro. É, não entendi essa opinião de incel do Justo, que eu não assisti o The Idol, mas... Só pela série. Não. Ué, só pela série, for... porque o... Não, mas então, mas se você for pegar justamente como o Felipe falou, pelas outras obras dele, não dá essa pinta, pô, né? Euforia dá um pouquinho, né? Porque ele super expõe determinados personagens, a nudez, a situações bizarras. Mas o que que você... Talvez eu não tenha muito... Principalmente mulheres, ser incel, né? Então, mas... Porque não sei se isso configura. Pô, no Assassination Nation, uma das personagens principais dele é uma mulher trans. É um bagulho super progressivo, então, assim. Sei não, hein, Júlio. Fiquei meio chocado dessa opinião. Se for julgar pelo The Idol, é. Caraca, mas aí você vai pegar tipo... Bom, não, é a série badalada dele do momento, né? Ele pode... No Euforia, ele podia não ter esses comportamentos tão escancarados. No The Idol, ele se escancarou, né? Entendi. É bizarro. Eu só não conto o final, porque senão vocês vão... Não vou assistir, triste, né? Eu não vou assistir. Mas é bizarro. Não vou assistir nunca essa porra. Mas é bizarro o que ele fez, mano. Primeiro que... Inclusive, na semana que a gente tava gravando... Teve uma hora lá no primeiro episódio que eu enverguei de tanta vergonha ali. Ele tem... Isso só piora, sabe? Isso só piora. É bizarro o negócio. A ideia da série é ela mostrar os bastidores, né? Do cenário de uma jovem cantora pop, assim, ascensão. Em Hollywood, isso. E mostrar um pouco sobre essas seitas, né? As panelinhas que são feitas, as coisas bizarras, as convenções e etc. Só que não ia ter uma vibe tão pesada e bizarra e vergonhosa como teve na série. Era outra pegada. Inclusive, quem tava fazendo era uma outra diretora, né? Que tava comandando tudo. E aí, depois dela ter filmado 80%, o The Weeknd... decidiu falar assim, cara, eu queria que fosse mais pesada a série, não uma coisa mais leve aí. Pô, a gente tá fazendo na HBO aqui. E aí demitiram a mulher e refizeram tudo. Tudo novamente. E aí colocaram todas essas cenas vergonhosas e tudo mais. Inclusive, isso tá repercutindo tão mal. Será que é o Sam Levinson ou é o The Weeknd da culpa? Pode ser uma mistura dos dois, né? A gente sabe que o The Weeknd, ele é meio tantan, né? Esquisito. Ele é meio, né... Só ver pelas coisas que ele faz e tudo, e tem uma... Subiu pra cabeça, bizarra, né, assim. Phil? Subiu pra cabeça. Não, ele, como artista, ele é absurdo, assim. É então, mas aí todo mundo fica falando um cantor, isso. Excelente músico. Né? Entendeu? O cara sobe na cabeça, todo mundo fica falando, não, você é excelente, você é excelente, você é excelente. Ele, pô, eu sou foda mesmo, então eu posso fazer qualquer coisa. Ele é um péssimo ator, isso é um fato, é um péssimo ator. Quer dizer, no primeiro episódio, pelo menos, tá horrível. E só piora, sabe? Assim, então eles mudaram totalmente o tom do tudo? The Idol. Vi tudo, vi tudo. Caramba. Eu queria comprovar, né? Entendi. Queria comprovar o que... Nada a ver, mas eu preciso comentar. Felipe. Infamous. Tem a ver. Jogo de 2008 ou 2009, o segundo? 2002 é 2009. Não, 2011, não? Um é 2009. E o segundo é 2011. Então, o segundo é 2011. Nós estamos em 2023. O segundo é de 2014. Não. No que 2014, você é louco? Isso é o Infamous 2 é de 2011. Exatamente. Isso. Então. Play 4 é de 2014. Isso, então, 2011. Nós estamos em 2023. Sim. 12 anos. Exato. Se eu te disser que eu estou jogando Infamous 2 no PlayStation 3 agora e que 3. O servidor do UGC do Infamous ainda tá ativo. Daquelas corridinhas lá, aqueles negócios? De vários, tipo, porque o UGC são as missões criadas pro usuário. Eu tava aqui de Bob's jogando Infamous 2 no Play 3 e aí eu vi que, cara, ainda tá ativo o conteúdo gerado pro usuário. Vou saber que você tava jogando literalmente agora, que né? Esse podcast é o campeonato dos lixeiros? Não é, mano. Porque o Jandir acabou de falar que assistiu The Idol e tá só fala mal da série. Aí o Bruno muda de assunto pra falar que tá jogando Infamous no Play 3. Play 3. Mas eu já falei pra vocês, mano, o console que fica aqui do meu lado é o Play 3, mano. Você sabe que você tem a opção de tirar ele e botar qualquer outro, né? Inclusive o Play 5 que tava no patrimônio histórico. No Prime Day aí, tudo. Inclusive o Play 5 que fez o L. Fez o L? Por quê? Apareceu baratíssimo. Ah, entendi. Barato, mano. Tudo que fica barato agora é culpa do Lolo, não é? Exatamente. O Spider-Man lá, aquele negócio funcionou. Eu vi lá no Promobit. O Spider-Man 2 por R$196, mano, na pré-venda. É real isso aí? Caraca. Aonde? Ah, mas eu vou ter comprado digital de todo jeito. Vi lá no Prime, já deve ter... Ainda era tá, filho. Amazon com esquema da Visa? Amazon com esquema da Visa. É isso mesmo. Esse bagulho daí pareceu um monte de loucura, mano. 196 jogo de pré-venda, aí, R$350 pra algumas pessoas que tem cartão Visa. Doideiro, filho. Barato. Caraca. Eu não tinha visto. R$196 pré-venda. Bizarro, né? E eu vi que a galera, eu vi que a galera no Promobit chegou a postar 176, porque tava rolando de usar mais um cupom de R$20 em cima, e depois eles cancelaram. Caralho. Aí é loucura, jogo de Play 5, mano, lançamentaço. É, pré-venda, mano. O bagulho vai lançar em outubro. Sim. Loucura. Porra, pior que eu não tenho cartão Visa, mano, senão eu ia tentar. É, vale a pena pra vender e comprar o digital aí, né? Sim. E o PS5, Brunão? Vai pegar agora, né? Agora vai. Vou assim que bater 2K, eu compro. Não, Bruno. 2K é o que você gasta de Outback no mês. Prioridades, pelo jeito, né? Dinheiro não é o problema. Ó, eu vou te dizer, Outback sozinho não. Mas o que eu gasto de comida fora no mês daria pra comprar fácil aí. Uns 3 de PS5. Um ou mais PS5, mano. Bonito. Mas prioridades, o ser humano precisa se alimentar pra sobreviver, não precisa comer. Se alimentar fora todo dia. Se alimentar no restaurante todo dia. O ser humano precisa gastar R$250 no Outback toda semana, senão não dá certo. É, que vida é essa? R$250? R$250 tá de sacanagem. Pelo que ele falou aí, se a gente fizer um bom cálculo aí, ele gasta mais de R$1.000 por semana aí, né? Não, tô falando no Outback especificamente. Não, R$1.000 por semana ele tem que ir todo dia, pô, não tem como. Mas ele tem, são especulando a vida do Bruno. Eu diria na ligação. Eu posso dizer aqui, ó, são 4 pessoas, né? 4? 3. É. Tu, o Caramelo não vai comigo almoçar, não, infelizmente. Tua esposa, tua filha e o namorado dela. Caralho, papai Bruno? Sogrão? O sogrão sustenta tudo, rapaz. Caralho, Bruno, aí sim. Imagina, se um dia o namorado da filha do Bruno pensar em terminar, ele vai levar isso em consideração, hein? Porra, vou parar de comer de graça. Outbackzão, o Bruno não vai rachar a conta. Então, né? Então, por isso que sai mais caro, entendeu? Só uma ribs. O Bruno come o quê, Bruno? Umas 2 ribs aí? Eu nem gosto tanto das ribs. Caraca, se o cara amassar uma ribs sozinho, tá de parabéns. Mano, você tá louco. Pega uma pra ele e uma pro resto da galera. E uma batata do Outback, aquela que é grandona. Teve um dia que eu fui assim, hoje eu vou jantar aqui no Outback. Aí eu pedi uma batata de entrada e só fiquei na batata. Porque é muita aí coisa. Aí não, cara. Ficar só na batata. Só na batata não, né? Tomou uns 6 chopp aí, pode falar. Pode admitir. Tomei alguns chopp, exatamente. Aí, né? Toma espaço. Mas a batata deles, ela é tão... Vem tanto que fica enjoenta assim, sabe? Na enjoada. Por isso que é bom você pedir isso aí só em galera, exato. Ah. Aí você pede esse, e aí você pede as wings já pá, aí show. Oh. As coxinhas não, Bruno? Coxinhas são as wings, pô. Sim, tá, mas peraí, coxa, mas de frango. Tem as asinhas e tem as coxinhas, né? Não, é que eles chamam de wings, mas não é wing. Ah, Outback tudo errado, mano. É a coxinha da asa, coxinha. Não é a asa. É a coxinha da asa, né? Exatamente. Os mini burgers, Bruno? Mini burgerzinho? Sliderzinho, não, difícil. Difícil não? Pedir. Não. E o aquele cebola coisada ali com... Às vezes só também. É uma pratada, viu? Quando vem assim, é gigante a parada, mano. É grande, é só grande. Pra tirar foto, né? Porque no fim das contas, ninguém come todo ali. Sempre sobra, né? Pra galera que nunca foi e quer experimentar, é bom pedir o bumeranguezinho, que aí vem um pouquinho de cada, aí você experimenta. Um pouquinho de cada, dá pra experimentar, né? Exato. São os favoritos, né? Os favoritos do Outback. Inclusive, tem agora aí os combos novos dele aí e tal. Tem uma ribs que é com mac and cheese dentro, vocês já viram? Isso, mac and cheese já vi. Não vi não, mas o piar é uma coroa. O piar do Outback aqui tá como? E é o bônus, tem que usar pra ele. Porque tá pouca treinadinho. Gente tá treinadinho. Quando ele for, mandar um relatório mensal, filho, ele vai botar lá. Tem 150, mano. 150 Outbacks no Brasil aí, mano. E daí? McDonald's tem 1000. Mas aqui, a gente passou a fase do McDonald's, agora é só Outback. E aqui, e o M aí, hein? Como é que é? Pois o é, M? Né? Qual que é isso aí, mano? Last of Us. Falar aqui, você acha que ele tem chance, Jogandir? Você que é o... Não tem chance. De nada? Em nenhuma das 24 categorias? Não. Tem nada de chance? Tem uma categoria que tem 5 pessoas na mesma categoria, caralho. Como é que melhor série dramática. Ah, o Succession tem de melhor ator, hein? Tipo, tem 3, 4 só deles, mano. Eu vou dizer o seguinte, ó. Melhor série dramática. Melhor série dramática que vai ganhar o Succession. Bruno, melhor ator convidado em série dramática. 4 do Last of Us. E 2 do Succession. Pô, provavelmente quem vai ganhar o Nick Offerman é loucura. Mas o que é um ator convidado, mano? O menino que fez o Bill. Aí você tá mal. The Last of Us. É o Nick Offerman. O nome não é auto-explicativo, não? É, mas aí, tipo, você vai dar prêmio pro cara que apareceu só porque ele apareceu num episódio, é isso? Sim, apareceu e mandou bem pra caralho. Não, aí tem que ser o Nick Offerman mesmo, então não tem outro. Ator convidado é exatamente isso. Exatamente, literalmente. Não, então. Convidado pra um episódio. Mas aí tem que ser o Nick Offerman, não tem outro. Isso. Não tem nem que ter disputa aí. Já tinha que ter anunciado, prêmio Nick Offerman. Você acha que o Pedro Pascal não vai perder pra alguém do Succession também? Absoluta. Eu acho que vai, mano, porque Succession é outra pegada, é draminha, pá, é... E a Bella Ramsey também vai perder pra outra pessoa no... Provavelmente. Mas pra quem? Vamos ver aqui, atriz em série dramática, né? Sharon Horgan por Bad Sisters. Isso aqui nem existe. Pode perder pra Sarah Snook. Omelete inventou. Eu tô no site do Omelete. Agora, eles inventaram. Eu acabei de ouvir pela primeira vez isso aí. Eu acabei de ouvir pela primeira vez também isso aí. Sabia disso aí, não. Do Omelete, pô, tá inventando coisa pra encher o. Yellow Jacket, que Yellow Jacket também, filho. Pô, essa série é legal. Não, essa série faz sucesso, hein, mano. Yellow Jacket. Sucesso? Essa série é sucesso. Pô, a Christina Ricci não tá, não, pelo Yellow Jacket? Não. Não tá. Eles colocaram a Melanie Linsky. Linsky. Essa Melanie, ela fez The Last of Us também, né? Sim. É a Rose, não é? Do Two and a Half Men? Exatamente. É. Ela mesmo. Ela é a menina lá que... Então ela vai ganhar pelo Yellow Jacket. Você acha? Ela tá foda no Yellow Jacket, assim? Por exemplo, a Elizabeth Moss já ganhou pro The Handmaid's Tale outra época, não já? The Handmaid's, eu não sei porque é que tá aqui, né? Porque as últimas temporadas estão sendo extremamente criticadas, né? É. Eu não sei, nunca assisti. Então, eu gosto muito de ver o Urso, né? O Urso aqui tá indicado em diversas categorias. Opa, aqui. Essa caralho, série essa é maravilhosa. Essa também. É foda. Mas ela tem chance, ainda mais porque ela tá como série de comédia, né? É. Putz. Só que ela tá disputando com o Ted Lasso, né? Ted Lasso e o Barry agora, também, né? Que também é... Mas Barry já ganhou também, não já? Já. Barry é muito foda também, viu? Outra série da HBO, fudida, muito boa. E só série com cara ex-SNL, né? Pô, comédia aí, olha aí. É, tá funcionando. Bruno falando aí em código. Não, Saturday Night Live, eu tô ligado, pô. Mas né? Mas é porque Ted Lasso, o Barry, é tudo série com ex-caras. Sim, que são do Saturday Night Live, pô. É aqui no Brasil que nem fosse ex-Zorra Total, né? Não, né, mano? Para, né? Não, muito equivalente, mano. Vai se ferrar. Até tentaram fazer uma época, o Rafinha Bastos tentou fazer o Saturday Night Live Brasil, mas era ruimzaço. Pra começar, mano, a cair no domingo, porra. Evandro, será que aquele do Adnê, do Na TV, não era um Saturday Night Live da vida? Assim? Não, é outra pegada. Não. É, né? Quem fez esse, inclusive, tá concorrendo a prêmio aí, é o Eduardo Sterblitz, que era do Pânico. Aquela no série... Do M? Não, ele... Eu acho que tá a série dele do Globoplay, que tava todo mundo elogiando. Sério? Os Outros, acho que é isso o nome. Não, mas não tá agora, não. Isso pode ser depois. Porque pode ser indicado. Agora. Tá muito bem elogiado. E era um cara que era do Pânico. Sim. Ah, eu vi que até passou no Fantástico esse negócio da série dele. Eu vi no mudo. É lógico que ia passar no Fantástico, né, mano? O bagulho da Globoplay. Sempre. Não, mas Bruno, é sucesso demais porque... Vocês assistiram a série Treta da Netflix? Não. Beef. Cara, uma série muito, muito boa. Assistam, tá? É de comédia? É de comédia. E tudo começa por causa de uma briga de trânsito, assim. Os Outros, ela tem essa vibe. Ela começa com uma briga de condomínio. E aí escala pra um negócio sem precedentes, assim. É bizarro o negócio. O Treta é muito, muito boa. Assistam aí, tá? É lógico que você vai gostar de Treta, você, né? Não. Cara, mas essa série é muito boa. É sério, Bruno. O texto é muito bom, inclusive também, o carinha que criou e dirigiu a série, ele vai dirigir o Thunderbolts da Marvel, né? De tão bom assim que o filme do Thunderbolts, no caso. que é o Esquadrão Suicida da Marvel. Mas fica a dica aí, assistir o Treta. Que, inclusive, tem quantas indicações de Treta? Aí, ó. O Thunderbolts com o Esquadrão Suicida da Marvel, que é o Guardiões da Galáxia da DC, tipo. Não, é o Esquadrão Suicida, né, do negócio. É o Lee Sung-jin, ele que vai dirigir o coisa. Lee Pedbis. Já assistiram Lee Pedbis? Lee Pedbis é legal? Não. Eu ouço falando que é o Campeonato dos Lixeiros, mano. Você já assistiu e tá achando ruim? Lee Pedbis, nunca nem vi falar, mano. Mano, é muito louco, assiste Lee Pedbis. É do... Não, é do Taste Made. Tá de graça no YouTube, mano. Assiste, é muito louco. É uma menina. Ah, já sei. É a mina que manja dos sabores pra caralho. Isso, ela fica comendo uns bagulho diferente. É muito louco, mano. Ela tem, tipo, aquele bagulho paladar super sensível. Ela tem o super poder, é bizarro. Isso, eu queria muito ter essa parada. Não, mas não é. Ah, é legal, mano. É que vocês assistem Casimiro errado também, aí vocês. O que é Casimiro errado? Vocês ficam assistindo Casimiro pelas coisas erradas, mano. Primeiro que eu não assisto Casimiro. O que é coisa errada? Casimiro, o pessoal assiste, a maioria assiste o quê? Fica vendo ele assistindo Carioca pelo Mundo, não sei o que, isso, bagulho chato. Eu não sei como é que a galera faz, mas eu só assisto o que aparece pra mim, que eu não assisto nada. Eu assisto 100% dos vídeos. Sério? Você vai ver tudo? Sim. Mas qual que você acha o melhor? Qual que é o melhor de Casimiro? O melhor, qual que é? O melhor, eu decorei as falas, é Casimiro enlouquece falando do PSG. Não, aí não. Quando o PSG perdeu. Não, ele tá falando o tipo de vídeo. Isso, que tu qual, mais gosta. Quais, todo de futebol. Reação de casa de futebol. Não, de futebol não, ele faz vários, não só de futebol. Porra, eu acabei de falar que assisto todos, filha da puta. Todos, canal Corte do Casimiro. Todos os vídeos que upam nesse canal, eu assisto. E eu gosto mais dos de futebol. Meu favorito, Lancheira da Nina. É, não é. Das antigas isso daí, né? Já não, jogou. Voltou. Semana passada voltou. Teve. Os vídeos do Defante, bom pra caralho, porque o Defante é foda. Meu favorito é quando o Vasco perde. Exato, não tem como. Ô, Evandro, os views dele caiu aqui, hein, mano. Tá ruim, é. Tem 3 horas que postou um vídeo e tá com 40 mil views só. Decadência. Manda mensagem pra ele lá, gente. Hip Casimiro, né? Ele tá com quantos milhões aí de seguidores? 3 horas, Felipe. 3 horas, 40 mil views. Tá ruimzão, cara, tá ruimzão, né? Coitado. Volta o Rapadura. 6 horas, vamos ver um de 6 horas. 63 mil views. No meio da semana, quarta-feira. Pensa num coitado que tá vindo. Vídeo de ontem, Bruno. Acabou. A modinha Casimiro acabou. 101 mil views. É o fim. Vídeo de ontem. 100 mil views. O cara comprou o troféu do mestre de quase 1 milhão, caralho. Bom pra nós. Exatamente. Ele tá com a câmera ruim ainda, mano? Com a câmera horrível. Mudou. Eu vi um vídeo hoje que, tipo assim, dava pra quase não distinguir, cara. Ele parecia aquele correspondente internacional lá na guerra da Ucrânia, fi. Caralho. Mudou só o cenário que ele mudou de cara. Mas a câmera ele é pra. A câmera é a mesma bosta. Impressionante. É a estética, pô. É o segredo, mano. Tipo, eles não capturam a câmera dele. Eles dão. O editor dele dá um zoom gigante na. Sim, estoura ainda mais, né? Na câmera da Twitch, tá ligado? Na câmera do isso, cantinho ali, foda-se, tá ligado? Não quero nem saber. Não é nem que a câmera é ruim. É que eles fazem assim, eles não capturam a câmera separada. 2 dias, Felipe. 2 dias aqui, ó. Esse aqui te interessa, ó. Vasco 0, Cruzeiro 1. 479 mil views. Eu assisti esse aí com falido, o maior falido. Prazer do planeta, óbvio. É raro o vídeo do cara que não bate 100k, pô. Todos. Agora, não a quantidade de vídeo que ele... Primeiro, essa constância de live dele é absurda, né, mano? E ele faz live nos horários que tem que ter muita coragem, mano. Meia-noite. Não, mas é aquele negócio, mano. O pessoal fala assim, qual é o segredo pra conseguir? Meu filho, é fazer todo dia. É, constância. Uma isso porrada de Não, mas ele parou de fazer todo dia faz tempo já. É. Pois é, mas isso que não tem como o cara não crescer, né, mano? O cara, a disposição e a disciplina, né? De fazer todo dia. Ok, que ele é uma pessoa... Totalmente antissocial, que não faz nada, que não viaja, que não caralho. Sai de casa, e até cheio de. Gente passivo agressivo tá como cara, aqui. É. Mas é verdade. O cara foi pra Disney e ficou 1 mês lá com os amigos dele, não faz nada. Não, recente agora. Ele mesmo diz aí, mano. Tu que é fã que acompanha, mano. Ele não fala ele que ele fala não que gosta não gosta de sair, mas até aí você falar que é o cara que não faz nada e não viaja, sendo que não tem 2 meses que ele foi pra Disney. Também, esse vagabundo é um antissocial. O Jogandinho começou assim, falando. É. Nada, é o jeito dele, né? Pô, ele tá fazendo live só 4 dias por semana. Como é que ele não faz nada? Só 4 dias por semana. O cara trabalha 4 vezes por semana só, mano. Leilão do Neymar, tava lá, firme forte. Prêmio do Clear lá de futebol. Tava lá, firme forte. Porra, mano. Agora é conteúdo, viu? Haja conteúdo, menino. A internet inteira o cara reage. A parada foda dele é essa, que ele não gasta nada, filho. A live dele tudo vira vídeo. Exato. Nada é desperdiçado. Às vezes tem um doidão que manda uma pergunta lá e vira um corte de 6 minutos. Sim, vira um corte de 6, 10 minutos, pode crer. 500 mil. É isso, mano. Dependendo do assunto, é isso. E nem assunto, é o que eu falei, ele faz vídeo reagindo o bagulho do vídeo dos outros. Você já viu dessa mina nova que ele achou aí agora, Bruno? Da Fazenda? Da Fazenda? Bom não. Vídeo, mano. Uhum. Ah, a Ruiva da Roça? Puta, não sei o nome da mina. É uma mina que mostra o dia a dia dela na fazenda. É uma ruiva? Não, ela é loira, ela é morena. Ah, não, então não é. Mano, bom vídeo, puta que pariu. A mina vai lá, colhe as coisas, tá no vale da vida real, tá ligado? E aí ele vai reagindo. Bom vídeo. Os do Gaba é os que eu acho mais besta. O Gaba comendo, porque eu acho o Gaba sem carisma foda. Eu gosto dos enquadros. Enquadro de moto é legal. É quase bom também. Caraca, o Bruno é só no, nos, nas séries antigas do Casimiro, né? Mas tem até antiga, hoje, fio. Séries antigas. Hoje em dia eu acho que o que ele conhece é o antigo. Teve um quadro de motos ontem. Ele falou a lancheira da Nina, cara. Do teve nada. Essa semana também. Mas voltou, cinco mano. Anos atrás o vídeo. Lógico que não. Você é louco, voltou. Você é doido? Essa galera que estourou com ele não parou de fazer vídeo, não. Só ele ficou mó feliz que ela voltou. Justamente na esperança mano. dele reagir, né? É, ué, exatamente. Ah. 8 dias atrás teve lancheira da Nina. Não. Olha uma máquina, filho. Não adianta criticar. Enfim, boa sorte ao Last of Us aí no. Anticríticas. Casimiro é anticríticas. Ele mudou o jeito dele, Evan? Tu que acompanha, assim? Mesma bosta, desde sempre. É, de comentar as coisas e tudo. Igual, exatamente igual. Igual, igualzinho. É o que funciona, mano. Ele tá mano. Muito milionário, mano. Ele tá muito milionário. Puta, os bagulhos da AdSense KZTV. O AdSense deve ser pequeno dele? Tem AdSense, mano. KZTV lá com 1000 patrocínios, só de marca gigantesca. Cobrindo, ainda vai bem, cobrir a Copa do Mundo feminino. Eles compraram o direito da Copa do Feminino antes da Globo, não foi? Exato. Tudo bem que McDonald's pra caralho, não tem que acreditar nessa porra, mano. Ação pra caralho com o iFood, isso é louco. Ele deve estar muito milionário. Mas a TV vai bombar demais com essa Copa do Mundo, hein? Putz grilo. Vai ser bom demais assistir no... Vai ter audiência maior que a da Globo, filho. No YouTube. Com certeza. Ah. Com certeza vai ter maior. Bem, muito bem, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. America.